Uma pessoa aí do auditório queira vir ganhar um prémio. Atenção. Um momento. Vem esta velhota de biquíni de filó cor de vinho verde quando está madura. Eu? Não, esta senhora aí, essa que tem os olhos de brasentes. É eu, né? É, pode subir. Boa noite. Boa noite. O senhor disse que eu tenho os olhos de ver o quê? Divergentes. A senhora não tem os olhos divergentes, meu? Não, eu tenho olhos de ver gente, de ver bicho, de ver tudo. Ah, não é isso. Escuta uma coisa, a senhora não é estráblica? Não, sei lá, eu sou é vesga, viu? Só isso que eu sou. Então é a mesma coisa, senhora. A senhora é vesga de nascença? Não, senhor. Isso foi uma mosca, viu, que pousou na ponta de meu nariz e ficou 3 dias sem sair do lugar. Eu, de teimosia, fiz questão de ficar... Viu, meu senhor? Eu fiz questão de ficar olhando só pra ver o jeitão dela, não sabe? Sei, mas a senhora levou 3 dias olhando pra mosca sem dormir, sem comer, sem lavar o rosto... Sem nada. Bem, 3 dias depois a mosca saiu, viu? Mas deixou um pontinho preto. Um pontinho preto? É uma reticência, né? Pois bem, eu ainda fiquei 24 horas olhando pro tal pontinho. E quando eu quis consertar os olhos, eles não quiseram voltar mais pro lugar. E o pontinho preto o que que era? O que que era? O senhor tem cada pergunta? É uma lembrança que ela deixou, é. Ora, essa. Há uma lembrança. Como é que a senhora se chama? Ah, não me chamo, não, senhor. Os outros é que me chamam, não sabe? Eu sei, minha filha, mas como é que os outros a chamam? Ah, tem uns que me chamam assim. Psh, psh. Tem outros que me chamam, olha aqui, ó. Gente mal educada, entende? Ah, mas não é nada disso, não, dona Bobra, não é nada disso. Eu estou perguntando qual é o seu nome, senhor. Ah, peraí, deixa eu ver. Meu nome, né? Será que a senhora esqueceu? Ah, esqueço sempre, meu filho. Deixa eu ver aqui na bolsa, eu tenho um cartão com meu nome, tá escrito. É esse aqui, ó. Deixa eu ver. Cisóquio tão ruim, hein? É Cacilandra. Cacilandra de Coeiros. De Coeiros, mesmo? É, sim, senhor. Mas ainda? Ainda não, sempre. Escuta aqui, minha senhora, a senhora é espanhola? Ah, não, não, senhor. Nasci em Barcelona. E então, minha senhora, quem nasce em Barcelona não é espanhola, minha filha? Não, eu sou barcelonosa. Mas já ouvi no Muxuxica, sabe, do Brasil. Muxuxica? É. Que negócio da Muxuxica é isso? Muxuxica? Se não, Muxuxica, não sabe? Que é, é muito pequena, Muxuxica, vi muito pequena. É que esse diabo já foi pequeno mesmo, sim. Mas vamos ao que interessa. Eu quero que a senhora me diga o nome de 3 aves, bem depressa. Aves? É. Aves de pena, né? Naturalmente, minha senhora. Então a senhora já viu aves sem pena, minha filha? Já vi, doutor. Então não havia de ver. Já vi pinto pelado. Frango assado de confeitaria. Já vi se eu me lembro de outra ave sem pena. Avião. Avenida Rio Branco, não é? Hein? A senhora já acabou? Acabou o quê? De encher, minha. De encher o quê? Nada, minha senhora, nada. A senhora quer responder as perguntas ou não quer? Quero, doutor. É só o senhor perguntar que eu respondo. Mas então eu quero saber, eu quero que a senhora me diga o nome de 3 aves. De pena, né? É, minha filha, é. Que comecem pela letra A. Sim. Vamos, agora estamos depressa que eu não posso perder tempo, vamos. Deixa eu ver, peraí. Ah, de Edgard. Ah, de Edgard. É. Bom, minhoca não serve, né? A minha filha disse A, de Edgard. A Edgard chorou, não lembra daquele samba? Sei. Letra A, de Edgard. Minhoca é serpente, né? Ave, né? É isso. É, não é minha, serpente? É, minha filha, é serpente, é um animal centopeia. Isto é, que pertence à família das centopeias e à classe dos serpentáculos. Dos espetáculos? Seis espetáculos não, minha filha. Espetáculos é o diabo que a carrega. Eu quero o nome de três aves que comecem por A. Vamos. A de Ernesto. Isso. Quer dizer, faz de conta. Letra A, de Antão. Letra A. A de Antão. Antão é nome, né? Não, Antão é pergunta, minha filha. Ah, é. Pergunta. É pergunta, sim. Antão é. Letra A. Antão é pergunta. Letra A. A. Vamos. A que começa por A, né? É. A, avestruz. Isso, prossiga. Avestruz. Prossiga. Prossiga não é ave, não. Não é? Na minha filha, eu estou mandando continuar. Ah, é. Continuar. Peraí. Avestruz, né? Avestruz. É. Avestruz. Mas será possível que só vai dar avestruz hoje aqui, minha? Não, hoje tem um macaco. Olha aqui, vovozinha, eu vou lhe dar outra chance, sabe? A senhora vai me dizer agora o nome de três bichos que têm duas patas. Vamos a ver. Duas patas? Sim. O pato lá da minha casa? Isso, tem duas patas, não é? Não, o senhor tem cinco. Cinco patas, ele tem cinco. Ah, tem cinco patas, mas então ele é um fenômeno, minha filha. Não, é pato mesmo, não. Fenômeno, não. As cinco patas são as esposas dele, doutor. Aí as cinco são as esposas dele, quer dizer que ele é pato metido a barba azul, não é? Barba o quê? Barba azul quer dizer... Não, é lundru, minha filha. Que lundu? Lundu é uma palavra inglesa. Lundu é música, eu não sei, Anto. É. E barba azul, isto... só quem pode ter barba é bode. A senhora não sabe... tem, não. Oh, minha filha, a senhora não sabe que isto é uma patogamia? Um pato casado com cinco patos. Mas a senhora está de luto, minha filha? Tô. Quem foi que lhe morreu? Ah, foi minha bisavó, coitada. É. É, morreu tão jovem. Que idade ela tinha? É no dia 30 agora do mês passado. 30 de fevereiro? É. No dia 30 ela tinha completado 139 anos. 139? É, sim, senhor. Mas ela morreu do quê? Desastre de bicicleta. Aí era, não? É. Eu parece que estava adivinhando. Eu dizia sempre a ela, não toma parte nessa corrida. Não toma. Ah, mas ela morreu numa corrida de bicicleta? Pois é, eu disse pra ela, não vai. Mas ela queimou, foi pra corrida. Estava em primeiro lugar, imagina o senhor. Depois de ter corrido 18 horas sem parar, nem pra esvaziar os pneus. Porque o senhor sabe, correndo muito assim, pneu enche, né? Eu sei que enche. Pois é. E ela aconteceu isso. Não, não chora, minha filha, não chora. A senhora ia contando o negócio. Pois é, ela... Ia se lembrando, não é? Um desastre, pois é. Parece que eu tô vendo o bolinho que nós fizemos pra ela no dia do aniversário dela, um bolinho tão bonito. É assim, do tamanho de uma roda de carroça. Do tamanho de uma roda de carroça? É, tinha que ser para ter lugar para botar 139 velas. Ah, é? É verdade, tinha que ser bem grande, senão nunca viu as velinhas, não é? Que velinha, nada. Ih, aquilo é um cada velão desse tamanho. Quando nós acendemos aquilo, parecia uma fogueira no dia São João. Devia ser 139 velas acesas das grandes, devia ser um incêndio. Pois é, bonito que estava, tão bonito. E na hora da velhinha, da velhota para soprar as velas, como foi que ela se arranjou? Teve preparo físico para isso? Ah, muito bem. Tá todo mundo dizendo, Léo, ela não vai apagar, vai ser preciso chamar o corpo de bombeiro para apagar esse bolo. Tá ali, não sei o quê, não sei o que. Ela chegou... Pronto, pagou. Quer sem dizer, fazer força, sem nada. Quer dizer, tirou de letra. Tirou de letra. Tá bem, minha filha, a senhora vai cantar alguma coisa? Eu vou cantar um negócio Sei. Muito bonito, sabe? Diga. É, o senhor vai ver, o senhor vai gostar muito. Ah, vamos ouvir, vamos ouvir. O dono orquestra, faz favor. Então é lá maior, né? É. Então, peraí, vamos entrar junto. Um, dois e... Três. Não, ainda não é. Quatro, cinco e... Seis. Ainda não. Sete, oito e... Já. Agora. Que dá dó, dá dó, dá. Que dá dó sim dá. Dá dó te vi como dói. O dó dói, dá, dá, dá. Se a dada tá com dó, dói, que dó do dó dói, dá, dá, dá. Dá, dá, diz que o seu dó dói, é dó dói do coração. Dá uma dor que dói, dói, dói, dá uma dor que até dá dó. Dó do dó dói, dá, dá, dá, enche saco de filó. Coitadinha, dá, dá, dá. Muito coitadinha, dá, dá, é breque. Sei. Que dá dó, ainda vai continuar. Que dá dó, isso é muito bonito. Dá dó, dá dó de ver com o dói. O dó dói, dá, dá, dá. Se anda, dá, dá com dó dói. Que dó do dó dói. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá. Muito bem, muito bem. Ah, tá ligado. Ah, vou cantar outra aqui, vez. Dona... Vou cantar, fiz muito sucesso, vou cantar outra vez. Não, senhora. Ainda tem tempo. Tem tempo, ele está fazendo assim, quer dizer, tem tempo. É. Da outra vez a senhora canta a segunda parte. Ah, hoje não pode, né? É, hoje não vai poder. Tá, eu reconheço as coisas, porque o senhor sabe. Eu sei que no rádio esse negócio de tempo é dinheiro, né? Eu então não quero. Vai. Não quero perguntar mais nada. Tem um porção de coisa. Quer que eu cante? Não, deixa para outro programa, sabe? Tá? É, porque eu ponho. Eu encho um programa, sabe? Ah, eu já sei. Então a senhora deixa pra junho que vai aqui encher balão, tá bem? Prosseguindo com o nosso... Junho, né? É em junho. Sim, senhor. Tá bem. Prosseguindo com o nosso... Mas é junho ou julho? Ô, minha senhora, a senhora conhece aquele Quem samba quer? Quase que eu disse? Não precisa responder.